Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial de Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Segunda-feira, 8 de dezembro de 2014. Destaques de hoje. Procurador-geral diz a colegas: não tem acordo e ninguém escapará. Incêndio atinge favela em São Paulo e barracos ficam destruídos. Câmara analisa projetos que reforçam segurança em bares e boates. Agricultores denunciam abandono do governo depois de retirada de terras indígenas. Votação do orçamento pode atrasar devido à revisão das receitas da União. Tufão nas Filipinas deixa ao menos 2 mortos e 520 mil pessoas são retiradas. Premier israelense culpa palestinos por fracasso das negociações de paz. Vamos agora à previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. Sol o dia todo no litoral do Rio de Janeiro e São Paulo. O litoral do Espírito Santo e oeste de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, tem sol entre nuvens e chuva ainda pela manhã. Sol e pancadas de chuva à tarde no início da noite nas demais áreas do Sudeste. Região Norte, o Acre, Sudoeste e Nordeste do Amazonas, o Centro-Norte do Pará, Roraima, Amapá e o Norte do Tocantins tem sol e pancadas de chuva a partir da tarde. No Sudoeste do Tocantins, tempo chuvoso. Nas demais áreas, sol e muita nebulosidade, com pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Região Nordeste. Sol entre muitas nuvens e chuva na costa sul e no oeste da Bahia. Tempo seco no norte baiano, interior de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, da Paraíba, sul do Rio Grande do Norte e do Ceará e no sudeste do Piauí. Sol forte e pancadas rápidas de chuva nas demais áreas do Nordeste. Região Sul. A chegada de uma frente fria na região traz instabilidades para todos os estados. No sul e sudoeste do Rio Grande do Sul, o dia terá muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Em Santa Catarina, no Paraná e no centro-norte do Rio Grande do Sul, a chuva ocorre apenas no período da tarde. Região Centro-Oeste. Dia chuvoso no centro-norte de Goiás, no Distrito Federal e no leste de Mato Grosso, com temporais. Sol forte e pancadas de chuva à tarde no sul de Mato Grosso do Sul. Sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia nas demais áreas do Centro-Oeste. Jornal Brasil Notícias. Dentro de instantes, estaremos de volta com os destaques nacionais. Até já. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que o escândalo da Petrobras é o maior da história do Brasil, para a profunda tristeza dos brasileiros honestos e cumpridores de seus deveres. O país convulsiona com o maior escândalo de corrupção de nossa história, disse Janot em mensagem interna obtida pelo Correio Brasiliense e destinada aos mais de 800 procuradores da República do Ministério Público Federal. Provavelmente, até quarta-feira, 11 executivos dos 6 empreiteiras envolvidas no esquema vão ser denunciados à Justiça Federal por 5 crimes. Um dia antes, o Ministério Público Federal recebe a delação premiada do doleiro Alberto Youssef. Ele acrescentou novos nomes de políticos suspeitos. Acusado por advogados de tentar proteger o Palácio do Planalto dos reflexos da Operação Lava Jato, em acordo com empreiteiros, Janot afirmou que irá até o fim nas investigações de todos os personagens do esquema criminoso. Prosseguirei e farei o que for necessário para a punição de todos os envolvidos, garantiu Janot. Jamais aceitarei qualquer acordo que implique exclusão de condutas criminosas ou impunidade de qualquer delinquente, afirmou. Ele comunicou ainda que a Procuradoria-Geral da República adotou posição intransigente na defesa da probidade e no combate à corrupção que se alastrou na gestão da Petrobras. A mensagem foi distribuída à rede membros do Ministério Público Federal por volta das 12h30, logo depois de ser encaminhada uma nota mais amena à imprensa pela assessoria da Procuradoria-Geral da República. Na mensagem, Janot deixa claro que fará esforços para punições de suspeitos em todos os partidos, do PT ao PSDB, passando para outras legendas da base da oposição, eventualmente participantes do esquema. Câmara dos Deputados analisa projetos que reforçam segurança em bares e boates. Direto da Câmara dos Deputados, repórter Emanuele Brasil. A Câmara analisa 17 projetos de lei que reforçam a segurança em boates, casas de shows, bares e restaurantes. O trabalho dos deputados foi intensificado após a tragédia na Boate Kiss, que matou 242 pessoas em Santa Maria. Todos os projetos foram aprovados pela Comissão de Desenvolvimento Urbano em um esforço de tratar os diversos aspectos da segurança em locais fechados. O relator Mauro Mariani, do PMDB de Santa Catarina, apresentou um texto substitutivo aos 17 projetos aprovados pela comissão. O relator atribuiu maior poder aos corpos de bombeiros. Além de combater os incêndios em bares e boates, os bombeiros serão responsáveis por autorizar reformas em casas de show e aplicar multa de até R$1.300.000. O projeto principal é de autoria da deputada Nilda Gondim, do PMDB da Paraíba, e exige do poder público e de empresários um empenho em garantir a segurança nos momentos de lazer. A proposta determina que os estabelecimentos fechados tenham pelo menos 2 saídas de emergência, chuveiros especiais para controlar incêndio e licença para funcionamento. A deputada explica como serão feitas as obras. Se o empresário quiser fazer uma reforma, ampliar o estabelecimento, ele tem que ampliar com a permissão do órgão competente, com o engenheiro competente e autorizado. Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, eu vou ampliar, eu vou reformar sem uma apreciação de uma pessoa, de um engenheiro competente. O Coronel Ferreira, responsável pela fiscalização no Distrito Federal, acredita que o projeto reforça a segurança em boates e bares, pois fortalece o poder de polícia dos bombeiros. Ele cria algumas obrigatoriedades. Por exemplo, a obrigatoriedade em nível nacional da figura do brigadista de incêndio nesses locais. Outra questão é o poder de polícia dos corpos de bombeiros, que é fortalecido, porque fica muito claro que os corpos de bombeiros podem multar toda edificação que não cumpre essa exigência. Ferreira também destaca o papel dos brigadistas no sistema de segurança de locais fechados. Outro sistema importante é o brigadista de incêndio. Por quê? O brigadista, ele atua em várias frentes de trabalho. Por exemplo, ele auxilia no combate ao princípio de incêndio, ele é fundamental na evacuação do local. E quando as guarnições do Corpo de Bombeiros chegam para atuar, ele passa todas as informações necessárias para uma boa atuação dos Corpos de Bombeiros. O projeto seguirá para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara, de Brasília, Emanuele Brasil. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, autorizou o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, condenado na ação penal 470, o processo do Mensalão, a passar o Natal e o Ano Novo com a mãe, em Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. No dia 10 de novembro, Barroso concedeu ao ex-deputado o regime aberto de prisão domiciliar, permitindo o cumprimento do resto da pena em sua casa, em Brasília. Autorizo o apenado Valdemar Costa Neto a cumprir prisão domiciliar no período de 23/12 a 2 de janeiro, na residência de sua genitora, em Mogi das Cruzes, São Paulo, escreveu o magistrado em sua decisão. Ele negou, no entanto, o pedido do ex-deputado de viagem para a realização de exames de rotina na capital paulista por falta de justificação idônea. O pedido de Valdemar Costa Neto à Vara de Execuções Penais do Distrito Federal visava um período de 9 dias a mais. O ex-deputado pediu autorização para uma viagem no período de 15 de dezembro a 3 de janeiro de 2015, com a justificativa de fazer consulta com seu médico de confiança em São Paulo e acompanhar as festividades de fim de ano com a família e a mãe, que tem 89 anos de idade e reside em Mogi das Cruzes. Agricultores denunciam abandono do governo depois de retirada de terras indígenas. Chamamos o repórter Luiz Gustavo Xavier com maiores detalhes, direto da Câmara dos Deputados. Produtores rurais que foram retirados do vilarejo Poço da Mata, em Mato Grosso, em processo de desintrusão de terra indígena, denunciaram nesta quinta-feira que o governo federal abandonou as famílias nas áreas do projeto Casulo, assentamento criado para recebê-los após a decisão judicial de 2012, que retirou os não índios da reserva Chavante. A audiência pública, promovida pela Comissão de Agricultura, recebeu aproximadamente 60 trabalhadores que relataram o descaso executivo para com os assentados. O ex-presidente da Associação de Produtores Rurais de Suiá-Missu, a Prosum, Renato Teodoro, afirmou que a área não tem estrutura nenhuma. Todo mundo foi desalojado, o governo não preparou a saída do povo, simplesmente chegou e tirou todo mundo e está todo mundo abandonado. Não tem casa, não tem local para morar, então ficar todo mundo abandonado sem qualquer assistência. Não tem projeto Cajulo, lá só tem no papel. Tá no papel, tá muito bonito, o desenho tá muito bonito, tá, mas não existe projeto Cajulo. O diretor de ordenamento de estrutura fundiária do INCRA, Richard Torciano, reconheceu os problemas apontados na audiência pública, mas diz que o governo está empenhado em solucionar essa situação. O INCRA tomou medidas concretas e efetivas para resolver o problema dos agricultores que têm perfil de beneficiários da reforma agrária lá. No primeiro momento, houve uma reação por parte dos agricultores em não aceitarem para a área que estava disponível para reassentá-los. E na sequência, o INCRA tomou outra medida, nunca abandonou o enfrentamento da questão e construiu lá um projeto casulo que hoje nós já temos 97 famílias assentadas. Né? E nós estamos desenvolvendo lá um processo de garantia de acesso a crédito para essas famílias e de habitação. Né? Os contratos de habitação rural pelo programa Minha Casa Minha Vida estão todos assinados lá no Banco do Brasil, na região. O deputado Nilson Leitão, do PSDB Mato Grossense, que solicitou o debate, disse que a PEC 215 pode ser a solução para os problemas de demarcação de terras indígenas. A proposta transfere para o Congresso Nacional a responsabilidade pelos processos de demarcação. Segundo ele, o modelo atual divide o Brasil entre índios e não índios. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. E agora, no Jornal Brasil Notícias, o comentário direto de Brasília, com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes e leitores, tem tanta gente se dizendo enganada, que está chateada e até custa a admitir. Avisamos que seria assim e que seria um erro dar mais tempo de governo para este pessoal aí. Alguns até me dizem que foi bem feito que isto tenha acontecido, pois agora eles próprios terão que limpar a sujeira que fizeram. Pode até ser. Os messiânicos e xiitas não vão reconhecer isso nunca, mas deixa para lá. O fato é que não podemos descuidar. Declarações do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmando que vai denunciar no mínimo uns 10 grandes empreiteiros comparsas em toda esta roubalheira, anima. O Procurador-Geral informou que o Ministério Público Federal apura a existência de um grande esquema criminoso instalado no país, envolvendo 8 crimes. Entre eles, corrupção ativa e passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, fraude à licitação e formação de cartel, além de atos de improbidade administrativa. Janot disse que, ante a dimensão da rede criminosa, dos montantes e valores envolvidos, e por considerar o combate à corrupção a prioridade para a instituição, constituiu uma força-tarefa composta por procuradores da República, garantindo-lhe todas as condições necessárias para o seu funcionamento. Ele disse que a investigação vem sendo realizada em conjunto com o gabinete dele, que tem a atribuição de processar as autoridades com foro no Supremo Tribunal Federal. Isso foi dito por haver circulado informações de que poderia haver um acordo para que os grandes empreiteiros não fossem punidos. Pelo jeito, não vai ter conversa. Agora, meus caros ouvintes e leitores, se vocês pensavam que era só o petrolão, parece que não vimos nada ainda. As concessões e obras em 5 aeroportos, entre eles o de Viracopos em Campinas, São Paulo, parte do primeiro pacote de transferência de infraestrutura para iniciativa privada no governo Dilma Rousseff em 2012, e estão na mira das novas etapas de investigação da Operação Lava Jato. A força-tarefa que apura fraudes, desvios, corrupção e propina na Petrobras vai buscar, a partir de janeiro, os crimes transcendentes do esquema, conforme suspeita o juiz federal Sérgio Moro. Lista de 750 contratos, alvo dos negócios ilícitos do doleiro Alberto Youssef, reforçou, na avaliação dos investigadores, a necessidade de apurações em setores de infraestrutura, como o de transportes. a soma dos valores registrados como preço da intermediação chega a 11 bilhões de reais. Só com os três contratos que constam na lista de USEF, Confins, Galeão e Manaus, ele pode ter recebido 4 milhões e 400 mil. Só de propina, para ele. Sei que muitos de vocês até poderão lembrar, mas quando o PT buscava o poder, lançou uma propaganda na televisão brasileira, nos rádios, mostrando ratos comendo a bandeira do Brasil. E prometia acabar com eles, que significavam a corrupção. Me desculpe este pessoal, mas a impressão que temos hoje é que, por não conseguir derrotar os ratos, se associou a eles. E passaram a comer, juntos, tudo, e não só a bandeira, mas os bilhões do Brasil. Inclusive, infelizmente. De Brasília, José Wojtchumas. Jornal Brasil Notícias. Faremos agora um rápido intervalo e dentro de instantes estaremos de volta com os destaques internacionais. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Pelo menos 2 pessoas morreram nas Filipinas e mais de 520 mil foram retiradas de suas casas com a passagem do tufão Hagupit, que atravessa o arquipélago com ventos de 140 km por hora e rajadas de até 170 km por hora, informou a imprensa local. As vítimas, uma menina de 1 ano e um homem de 65, morreram devido à hipotermia na localidade de Estância, província de Iloilo, no centro do país. As pessoas foram levadas para mais de 1.160 abrigos. Embora a intensidade da tempestade tenha diminuído e a velocidade dos ventos tenha reduzido de 185 para 140 km por hora nas últimas 24 horas, o Conselho Nacional de Gestão e Redução de Risco de Desastres advertiu para a necessidade de manter as medidas de precaução. No sul da ilha de Leyte, por onde o tufão já passou, alguns moradores começaram a voltar para suas casas, após permissão das autoridades, de acordo com o Conselho Nacional. Israel desempenhou um papel chave para evitar um acordo ruim entre as grandes potências e o Irã, no mês passado, sobre o programa nuclear de Teerã, afirmou o premier israelense Benjamin Netanyahu, em discurso neste domingo, no qual também culpou os palestinos pelo fracasso das negociações de paz no Oriente Médio. O acordo com Teerã teria permitido ao Irã estar a um passo de se tornar uma potência nuclear, disse Netanyahu em discurso gravado em um centro de reflexão de Washington, acrescentando que a voz de Israel e nossas preocupações tiveram um papel crítico freando um acordo ruim. Israel tinha criticado publicamente os esforços das grandes potências do grupo 5+1, Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido e Alemanha, de alcançar um acordo com Teerã sobre seu controverso programa nuclear, acusando o governo Obama de ingenuidade diante do novo presidente iraniano. Mais de uma tonelada de cocaína, atribuída à guerrilha das Farc, foi apreendida por unidades militares no sul da Colômbia, perto da fronteira com o Equador, informaram as autoridades neste domingo. Unidades da Armada, Marinha de Guerra, apreenderam 1.123 quilos de cloridrato de cocaína, escondidos em uma região pantanosa da foz do rio Mira, 40 quilômetros ao sul do Tumaco, no departamento de estado de Nariño. A droga pertencia a uma coluna móvel das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC, indicou a Força Naval do Pacífico em um comunicado. A Força-Tarefa contra o Narcotráfico Poseidon acaba de ter um excelente resultado operacional que atinge diretamente as finanças da coluna móvel Daniel Aldana das Farc, disse jornalistas o contra-almirante Paulo Guvera, comandante desta unidade criada para combater a guerrilha e o narcotráfico em Nariño. Após a identificação dos restos mortais de um dos 43 estudantes mexicanos desaparecidos desde setembro, médicos legistas farão novos exames para identificar outros jovens, informou neste domingo o Procurador-Geral da República, Jesus Murilo Caren. Os restos examinados foram encontrados em uma região do estado de Guerrero, no sul do país, onde pistoleiros disseram ter assassinado e depois incinerado os corpos dos estudantes. Em novembro, 17 amostras de restos ósseos, quase totalmente carbonizados, foram enviados para um respeitado laboratório da Universidade de Innsbruck, na Austrália, que transmitiu à Procuradoria os primeiros resultados na quinta-feira passada. A amostra foi submetida, junto com outras 16, a procedimentos de extração de DNA nuclear, ou seja, do núcleo da célula, usando uma técnica altamente sensível, explicou Murilo Caran em coletiva de imprensa. O Papa Francisco disse que Deus lhe deu uma sã inconsciência para encarar reformas na Igreja Católica, segundo uma entrevista publicada neste domingo pelo jornal argentino La Nación. O pontífice argentino declarou que não gosta de falar em faxina para definir seu trabalho na instituição e afirmou que considera a oposição interna um bom sinal, embora tenha se manifestado disposto a seguir em frente. Deus nisso é bom comigo, me dá uma dose saudável de inconsciência. Vou fazendo o que tenho que fazer, disse o líder da Igreja Católica. Sobre as reformas, afirmou que o IOR, Instituto para as Obras de Religião, está funcionando de forma fenomenal e que a economia da igreja está indo muito bem. É a reforma espiritual, é o que neste momento me preocupa mais, a reforma do coração, disse o Papa. Os Estados Unidos defenderam a validade da operação lançada no sábado no Iêmen para libertar o refém americano Luke Summers, embora seu fracasso tenha levado à sua morte e a de um sul-africano que estava prestes a ser libertado pela Al-Qaeda, segundo uma ONG. O presidente americano Barack Obama afirmou ter autorizado a operação de resgate em cooperação com o governo iemenita, depois de relatos de que a vida de Luke estava em perigo imediato. Durante esta operação, Lucas Summers, um fotojornalista de 33 anos, sequestrado em setembro de 2013 em Sana'a, e Pierre Corky, um professor sul-africano, detido desde maio de 2013, foram assassinados por terroristas da AQAP, Al-Qaeda, na Península Arábica, segundo o secretário de Estado americano Chuck Hagel. Jornal Brasil Notícias. Dentro de mais alguns instantes, estaremos de volta. Até já. Cada pessoa tem um tipo de cabelo diferente. O de Maria é crespo. O de Joana é ressecado. Os cabelos de Paula são lisos e oleosos. E Luísa tem os cabelos maltratados pela pintura. Sabe de uma coisa? Para deixar os cabelos bonitos, use óleo de argan, saúde com beleza. As mulheres estão adorando. Rico em ácido graxos essenciais. É pouco gorduroso e age bem, até em fios oleosos. Brilho, maciez e balanço natural. Elimina os fios arrepiados. Óleo de argan, saúde com beleza. Procure o nosso representante em todo o país. E se em sua cidade ainda não tiver, peça pelo nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para 61 3532 6993. Óleo de argan saúde com beleza, para dar muito mais brilho aos seus cabelos. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. 55 pessoas foram atuadas em teste do bafômetro no Carnatal neste final de semana. Do Rio Grande do Norte, nosso correspondente Francisco Silva fala dos estúdios da Rádio Transcontinente. O final de semana do Carnatal registrou um alto número de infrações à lei seca. Apesar dos alertas de fiscalização e pedidos para não beber e dirigir, muitos motoristas preferiram ignorar os avisos. Entre a noite de sábado e madrugada deste domingo, a Polícia Rodoviária Estadual autuou 55 pessoas que não passaram no teste do bafômetro. Do total, 15 delas foram presas e levadas para a delegacia de plantão na Zona Sul, enquanto 40 tiveram as carteiras de habilitação recolhidas. Foram montados dois pontos de blitz, uma na Avenida Prudente de Moraes e outra na Norton Chaves. Na barreira montada na Avenida Prudente de Moraes, um homem tentou fugir do bloqueio e foi preso. De acordo com informações do comando da Operação Lei Seca, o condutor dirigia uma Discovery de cor branca, tentou dar marcha ré e foi detido cerca de 50 metros depois. Ao todo, 22 veículos foram apreendidos. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. O incêndio atingiu hoje a comunidade Cruz de Malta, na Rua Alba, em Jabaquara, na zona norte da capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início às 6h35 e foi controlado por volta das 8 horas. Não houve feridos. Segundo a Defesa Civil, 50 barracos foram atingidos pelo incêndio e a área ficou interditada. Ainda não se sabe quantas famílias foram atingidas pelo incêndio, nem para onde elas serão encaminhadas. O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras será apresentado na próxima quarta-feira, às 14h30. Dele devem constar dados sobre as investigações feitas nos últimos meses envolvendo a estatal do petróleo. O texto, que deverá ser discutido e votado por deputados e senadores, deverá abordar investigações sobre a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, o superfaturamento na construção de refinarias e denúncias de pagamento de propinas a funcionários, entre outros pontos. A CPMI foi criada para investigar as irregularidades envolvendo a Petrobras ocorridas entre 2005 e 2014 e relacionadas à compra da refinaria Pasadena, ao lançamento de plataformas inacabadas, ao pagamento de propina a funcionários da empresa e ao superfaturamento na construção de refinarias. Nos quase 6 meses de funcionamento, a CPMI teve seus trabalhos prejudicados em função do pleito eleitoral. Em muitas reuniões da comissão, a presença de parlamentares, principalmente da base governista, foi pequena, inviabilizando a votação de requerimentos e a tomada de depoimentos por falta de quórum. Plenário terá semana de votações importantes. Direto da Rádio Senado, repórter Maurício de Santi. A análise do novo Código de Processo Civil vai acontecer em uma sessão extraordinária do Senado marcada para as 11 horas da manhã de quarta-feira. A ideia é simplificar os processos e acelerar as decisões da Justiça, com a eliminação de boa parte dos recursos hoje permitidos. Entre as inovações está o estímulo à mediação e conciliação entre as partes para reduzir o número de processos na Justiça. O relator do Código de Processo Civil, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, acredita que a nova lei vai garantir um judiciário mais ágil. Vamos diminuir, sobremodo, a avalanche de recursos que existe, vamos garantir prazos compatíveis para o bom andamento da justiça e oferecer ao Brasil o que eu chamo Código de Processo Civil Cidadão. Na terça-feira, está prevista a análise do projeto que muda a lei de licitações, que é de 1993. A proposta elimina a carta convite e a tomada de preços no processo licitatório. Por outro lado, o novo texto estimula a administração a recorrer ao pregão e à concorrência para compras e contratações de serviços públicos. A proposta aumenta de 8 para 80 mil reais o valor para compras sem a necessidade de licitação. Já as obras de até 150 mil reais também poderão ser feitas sem essa exigência. Para o líder do PT, senador Humberto Costa, de Pernambuco, a principal mudança é que a nova lei de licitações não vai ter como único critério de contratação o menor preço. A qualidade também será levada em consideração. É importante agilizar os processos, reduzindo determinados recursos desnecessários, modificando prazos e também colocando o tema da qualidade do serviço que é prestado numa condição semelhante à temática do preço. A pauta de votações do Senado ainda prevê o exame de 14 propostas de emenda à Constituição. Entre elas, a que cria uma parcela indenizatória por tempo de serviço para magistrados e integrantes do Ministério Público. Da Rádio Senado, Maurício De Santi. Proposta regulamenta a realização de aborto pelo SUS. chamamos do Senado Federal Yara Faria Borges. A proposta foi sugerida por meio do portal E-Cidadania do Senado. A intenção é regulamentar a interrupção voluntária da gravidez em qualquer situação. De acordo com a legislação brasileira, abortar é crime. A prática só é permitida quando a mãe corre risco de morrer, quando a gravidez for resultado de estupro ou ainda se o bebê for anencéfalo. Como recebeu apoio de mais de 20 mil pessoas, a matéria foi encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E caso os senadores concordem, pode ser analisada como um projeto de lei pelas comissões da Casa. Pela proposta, o Sistema Único de Saúde poderá realizar a interrupção da gravidez nas 12 primeiras semanas. São diversos os motivos que levam as brasileiras a abortar. Elas querem esperar o melhor momento para ter o filho, não têm condições financeiras ou psicológicas para cuidar da criança, ou ainda pela pressão social que ainda condena a mãe solteira. Segundo dados do Ministério da Saúde, são realizados mais de 1 milhão de abortos ilegais a cada ano no Brasil. Como a prática é crime, as mulheres se tornam reféns de clínicas clandestinas que realizam o procedimento sem segurança. A presidente da CDH, senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, quer estudar profundamente o projeto apresentado pelos cidadãos antes de opinar sobre o assunto. Deixa eu ver o conteúdo dele, porque é um tema muito espinhoso. Eu tenho uma opinião pessoal sobre a questão do aborto, mas eu prefiro conhecer primeiro. Já o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, antecipou que pretende trabalhar para que a proposta não avance. As tentativas são muitas, né? Eles não vão parar com isso. Estamos muito atentos, esperamos que a CDH não dê legitimidade, mas se der e colocar alguém para relatar, certamente que nós vamos derrubar. Aborto é um atentado contra a natureza de Deus. Aborto é assassinato. A própria nação, em mais de 90%, é contra. Pela sugestão, antes de tomar a decisão, a mulher deve ser informada por profissionais de saúde sobre a prática do aborto, os riscos e as alternativas existentes. Depois disso, ela terá 5 dias para refletir. E quando tomar a decisão pela interrupção da gravidez, o procedimento deverá ser realizado imediatamente. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do seu Jornal Brasil Notícias. Apresentação de Edelson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica de João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até amanhã e obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.